Ficou na história e da história ninguém tirou. Um homem que fez maravilhas e milagres operou. Ele fez mudo falar e fez o cego enxergar. Por onde ele passava, o surdo via ele falar. Tentaram calar sua voz desde quando ele nasceu. Foi perseguido e humilhado, filho de Deus, morrendo açoitado na cruz, cumprindo aqui sua missão. Mas o que ninguém esperava era sua ressurreição. Ele ressuscitou e derrotou a morte. Ele ressuscitou porque é o mais forte. Ele ressuscitou pra derrotar o inferno e mudar nossa sorte. Ele ressuscitou com glória e poder. Ele ressuscitou, pois nasceu pra vencer. Ele ressuscitou, mas naquele dia ele irá descer pra reinar com poder. A chave do inferno tomou. Desde quando ele nasceu, foi perseguido e humilhado, filho de Deus, morrendo açoitado na cruz, cumprindo aqui sua missão. Mas o que ninguém esperava era sua ressurreição. Ele ressuscitou e derrotou a morte. Ele ressuscitou porque é o mais forte. Ele ressuscitou pra derrotar o inferno e mudar nossa sorte. Ele ressuscitou com glória e poder. Ele ressuscitou, pois nasceu pra vencer. Ele ressuscitou, mas naquele dia ele irá descer pra reinar com poder. Chave do inferno tomou.